Muito bem, muito bem. Bruno e Marrone cantaram bonito para vocês. Quero mandar um beijo carinhoso para minha querida Nízia, em Santa Vitória, Minas Gerais. Um abraço para os amigos da RBC, Rádio Campos Belo FM, em Campos Belos, Goiás, que exibe o nosso programa aí com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Claudinei Botelho, Cabra Danado, aí da Destaque FM também, exibindo o Mundo Sertanejo. O Carlos José, em Hortolândia, São Paulo, ele sempre interagindo comigo, diz que não perde um só programa. Gosta de todas as músicas que a gente toca aqui no programa, gosta inclusive das músicas de Diego Valadares, e é fã também do Jota Neves, né? O Jota Neves, nosso amigo cantor de Brasília, que tem milhares de fãs pelo Brasil inteiro, sempre a gente toca as músicas dele aqui no programa e todos os ouvintes gostam muito. Parabéns, Jota Neves, de Brasília pro Brasil. Minha querida Maria Neide, aí no bar da Neide, né? Em Presidente Venceslau, São Paulo, ouvindo o nosso programa. A galera jogando sinuquinha, tomando cervejinha, jogando conversa fora, aí no bar da Neide e ouvindo o Mundo Sertanejo. Um abraço a todos vocês, viu? Antônio Januário, todos da equipe aí da Rádio 104.9 em Humaitá, Estadão do Amazonas também, exibindo o nosso programa, né? O nosso presidente, o Nilson Casagrande, um abraço, Nilson Casagrande, o Marcelo Venazi, a todos vocês aí também, tá bem? A Fabiola, né? Fabiola Guardi, também sempre ouvindo o nosso Mundo Sertanejo, o Luciano, o Raulinho Magalhães, enfim, todos vocês, viu? Um beijo para todos os ouvintes aí de Humaitá, a Tânia Janizelli, a Celira, a Sereni, a Andre Lima, tantos e tantos amigos aí em Humaitá, Estadão do Amazonas. Marcos e Beluti cantam Amor de Madrugada. Fazendo hoje, tá tudo certo, eu tô de bom humor. A noite chega e pra ficar perfeito, só tem um jeito, vou te encontrar, amor. Vou colocar a melhor roupa e o perfume com aquele cheiro. Era um talento no cabelo, te encontro na noitada. E como quem não quer nada, a gente sai ligeiro, só pra fazer amor de madrugada. Oh, oh, oh, vou te enlouquecer, a gente faz amor de madrugada. Oh, oh, oh, até amanhecer. Só pra fazer amor de madrugada. Oh, oh, oh, oh. Te enlouquecer, a gente faz amor de madrugada. Oh, oh, oh, oh, até amanhecer. Que dia lindo que tá fazendo hoje. Tá tudo certo, eu tô de bom humor. A noite chega e pra ficar perfeito, só tem um jeito, vou te encontrar, amor. Vou colocar a melhor roupa e o perfume com aquele cheiro. Dar um talento no cabelo, te encontro na noitada. E como quem não quer nada, a gente sai ligeiro, só pra fazer amor de madrugada. Oh, oh, oh, vou te enlouquecer, a gente faz amor de madrugada. Oh, oh, oh, até amanhecer, só pra fazer amor. A gente faz amor de madrugada. Oh, oh, oh, até amanhecer. Agora é o momento de enlouquecer com a gente. Só pra fazer amor de madrugada. A gente faz amor de madrugada. Só pra fazer amor de madrugada. Oh, oh, oh, de enlouquecer. A gente faz amor de madrugada. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês que estão sempre interagindo comigo no Facebook, pedindo músicas, pedindo alôs. E atenção, vocês, amigos, diretores, enfim, todos que compõem as equipes das rádios parceiras, né, das nossas

Muito bem, estamos de volta. Mundo Sertanejo, é isso aí. Música no seu rádio. Meu amigo Adão da Silva Neto, em Sampaio, no Tocantins. Os amigos da Rádio Natureza FM, exibindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? Um abraço, amigos da Rádio Milênios, Milênios, exibindo nosso programa. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? A Luísa Nascimento, em Ouroeste, São Paulo, ouvindo nosso programa. Um abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho da audiência. Os amigos da Rádio Paraíso FM, São João do Paraíso, Minas Gerais. A Neilza e todos da equipe. Dona Lizete Freitas, em Orizona, Goiás, não perde um só Mundo Sertanejo. A Jaqueline, Marcelo Costa, os amigos da Rádio Sertanejo Brasil.com, em Santa Bárbara do Oeste, exibindo o Mundo Sertanejo. O Dudamel, em São Paulo, os amigos da Clipe.net, também exibindo o nosso programa. Edson e Hudson cantam bonito, Dona do Meu Coração. Coração, agora eu encontrei a dor. Maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Guilherme, em Maranhãozinho, né? Um abraço aos amigos aí de Maranhãozinho, ouvindo o nosso programa. Também os amigos da Buqueirão FM, muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês. A Luana Nunes e sua mamãe, Iranilda e Pedro Gomes, não perde o nosso programa. Muito obrigado, viu? A Luana Nunes, a sua mamãe, sempre interagindo comigo no Facebook. A Luan Fachin, meu amigo Luan Fachin, em Bom Jesus, Rio Grande do Sul. Um abraço aos amigos da Nordeste FM, exibindo o Mundo Sertanejo. Os amigos da Rádio Tal, Marcelo Pacífico e todos da equipe aí de Taubaté, São Paulo. Gustavo Lima canta, a pedidos, 60 segundos, né, para minha querida amiga, a Bruna Letícia, de Santa Luzia do Paruá, quer ouvir Gustavo Lima cantando 60 segundos. É pra você, Bruna. Vamos lá. Me dê um minuto pra falar que eu preciso de você, meu amor. 59 segundos é o que resta pra entender essa paixão no meu peito. Cada segundo que se passa mais aumenta essa vontade, esse desejo, essa paixão que me domina, me fascina. O seu jeito de menina tão linda, você enlouquece o meu coração. Você sabe que eu tô em suas mãos. O tempo passa depressa quando estou com você. As horas viram minutos, não consigo entender. E o que eu mais quero é viver a seu lado, cada segundo. Segundo que se passa mais aumenta essa vontade, esse desejo, essa paixão que me domina, me fascina. O seu jeito de menina tão linda, você enlouquece o meu coração. Você sabe que eu tô em suas mãos. O tempo passa depressa quando estou com você. As horas viram minutos, não consigo entender. E o que eu mais quero é viver a seu lado, cada segundo, amor. O tempo passa depressa quando estou com você. As horas viram minutos, não consigo entender. E o que eu mais quero é viver a seu lado. Feliz por toda a minha vida. Muito bem, Gustavo Lima cantou bonito pra vocês. Canção bonita, romântica, né? Meu amigo DJ Neto, nos dando grande apoio aqui na Astroplastia. DJ Neto que anima as festas aí pelo Distrito Federal e pelo Brasil. DJ Neto, valeu! Minha querida Maria da Paz Rodrigues em Porto Franco, no Maranhão, também não perde o programa. A Ana Paula em Araguatins, no Tocantins. A Rosilane Rodrigues em Perino, Minas Gerais. Todo mundo ligado no Mundo Sertanejo. Aí Edilson Pereira em Jauru, no Mato Grosso, também ouvindo o Mundo Sertanejo. Márcia Gomes em Primavera do Leste, Mato Grosso, também não perde o som Mundo Sertanejo. Rafael Silva canta Espelho Quebrado, de Edelson Moura. Aô, meu

Goiás, exibindo o nosso programa. Adir Pinto, Nilson Aragão, todos da equipe da Cidade FM. Aí Vanderlei de Oliveira, diretor da Rádio Líbios do Campo FM, em Jaupassi, Goiás. Um abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado. Zezé de Camargo e Luciano cantam, atendendo pedidos, Sonho de Amor. Zezé de Camargo e Luciano, uma das melhores duplas sertanejas do Brasil, né? Sonhos de Amor. Heitor Anthony, radialista aí de Coniza, Mato Grosso, ele sempre interage comigo, diz que gosta do programa, e ele é radialista também na cidade, né? E tem o seu programa, e também gosta de ouvir Mundo Sertanejo. Valeu, Heitor Anthony, Coniza, Mato Grosso, onde nós temos aí audiência fantástica. Valeu, Ricardo Teles, Deusilena Teles, Jaime Caixeta e Kelly, todos da equipe da Vitória FM, em Cocalzinho, em torno de Brasília, exibindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? Um abraço, Mardônio Ribeiro, da Rádio Cauípe FM. Muito obrigado, viu? Os amigos da Rádio Cauípe FM, em Calcaia, no Ceará. Aí, os cearenses também curtem sertanejo, né? Gostam de ouvir o nosso programa aí pela Cauípe FM. Muito obrigado, viu? Simone Maciel, um beijo para você aí de Taperoá, na Paraíba, exibindo o nosso programa pela Taperoá FM. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Todos os dias, às 6 horas da manhã. Quem canta bonito agora? Chitãozinho e Chororó, atendendo pedidos. Quem pediu essa canção aqui foi a Lu Moreninha, de Berilo, Minas Gerais. Evidências, cantam Chitão e Chororó. Quando digo que deixei de te amar, como é que é?

Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.